cofre branco, e foi pro terreiro na palma da mão e cantou. Sai e se envergonhou da maneira indiscreta que sua cabeça pensou. Pois bem, antes de tudo está aqui, nem existia o Senhor. Mas meu povo foi para o terreiro na palma da mão e cantou: salve o negro na go, salve o negro na go, xalá. Que a gente hoje em dia a alforria de branco tem muito valor, pois se sente na pele aquela nossa velha dor. Pois trabalha e dá o fruto que tanto buscou, recomeça a batalha pra arranjar dinheiro pro usurpador. Salve o negro na cor, salve o negro na cor, xalá. Que a gente tem gente pra salvar. Vida de negro é difícil.